897 Semicentro Recife, 125 Decima 1. Recife 125 1, obrigado, boa noite. Bono 705, desça 2 mil pés, livre das inscrições, autorizado o final do LS, que foi pista 10, reposto no localizador. 2 mil pés, livre LS, então Rogério, vai informar o localizador, Bono 705. Bationo Índia, ponto de espera do Rio 1-9, decimal 95, altímetro 1013, seguirá como número 2 à sua frente um Boeing da Gol. Realizado via Pátio Índia, ponto de espera 1895, D13, prossegue após o Gol. 629, obrigado. Cinco, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, o vento 140 graus, 08 nós. Assim, 1236, após a passagem de reboiso da Santa, retaguarda, inicio o feedback de repostagem. Na festa das 5, afirmativo, livre das inscrições. Obrigado. 5, decolada aos 2-2, controle 1-19-35, tenha um bom voo, o voo no 645. 935 com controle, obrigado, bom trabalho, bom feriado. Controle Salvador, 1-6-4-5, passa 1500 Israel, leva a cidade. Bono 645, contato a RAN, decolagem, sub, mantém nível de voo 360 via saída da EL. Livre ascensão 360, via da EL, 1-4-3, a bordo alterna Natal, 3:40 de autonomia, passa. Afirma autonomia, correção alternativa. Natal. 1-2-3-6, via Índia, autorizado táxi com o altimetro 1013, chama a 7-2-8-9-5, bom voo. Presidente, via Índia, chama a 7-2-8-9-5, bom voo. É 3629, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Teve decolagem pistão no zero, então 3629. Boa noite, alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Alinhar e manter 1 no 236. Confirma para o solo. Terra Golfiões, informação uniforme. Confirmar esse sobrevoo. Inicialmente vai no corredor Axé, autorizado Salvador-Salvador, no meu pente, com sobrevoo no corredor Axé após Interlagos e corredor forte. O transponder é 01 no 35, controle em 1-9-35. Terra Golfiórica, corrigimento correto, confio para o B. 102 a bordo para acionamento táxi, chama a torre 1-8-2-1-9-5, altímetro 1-3, bom voo. Pois voltar para a decolagem, submantém voo 360, voo na prova de Leda. Subindo ao 360, voo do Leda, SAM 3629, obrigado. Contato. Para informação, tem um helicóptero agora no pátio 4, em giro de manutenção, fica atento, Serra Gofiosca. Torre São Maduro, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, para o corte no pátio 4, baixa rotação, livrando sucesso de frequência, boa noite. Gente, Hotel Juliette Serra do corte, tenha uma boa noite. Autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, voo na 705. Voo 1236, decolado aos 28, controle agora, 119.35, tem um bom voo. 1935, voo 1236, boa noite, até volta. Autorizado o táxi, reporte para ingresso na 17, o Serra Gofiosa. Uno 645, Sami Recife, 125, décima 1. 251, com Recife, 1645. Controle, boa noite, eu vou 1236, decolou na bomba, na sua escuta. Uno 236, contato a decolagem, submantém nível de voo 370 na proa de Momo. Proa de Momo, sobe o 370, gol 1236. No solo aos 30, libera a direita, solo 121, decimal 1. 221, obrigado, boa noite. Boa noite, gol 1705, livrou. Gol 1705, taxi via Alfa Juliette, até o 02. Alfa Juliette, pelo 02. 705. 36 aguarde com relação concentra. Que grato, Cogbo, aguardando o frente grato, 1236. 236, autorizado por hoje, Frutti, restrito ao 350. Code Frutti, restrito ao 350, no 236. Tem condições de acesso ao 390, se o problema for o nível só. Inicialmente ao 350, agora no contato com o centro, Bruno 236. Grato, Frutti 350, muito obrigado, senhorito 236. Chame Recife, 125, decimal 45. Recife 2545, boa noite, 236. Chame 3629, chame Recife, 125, decimal 1. Recife 1251, 3629, obrigado, boa noite. É Golf Oscar, autorizado a alinhar e decolar pistão no 7, o vento 140 graus, 089. Encerra a Golfiosca, decolado às 3h30, ingressa corredor a Shell no 1000 pés, controle 119.35, tem um bom voo. Direita a Shell, controle 1935, bom trabalho. Reporte para ingresso do CPR. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolando da 117, na sua escuta. Serra Golf Oscar, mantendo 1000 pés, corredor Axé, reporte passando o farol da barra. Mantendo 1000 pés, corredor Axé, reportando no farol da barra, Serra Golf Oscar. Salvador, chama 6259, câmbio. Chuva de fogo. após o eixo de decolagem da 197 na região da Praia de Flamengo. Na 6259 autorizado, se vai questionar, boa tarde. Estou chegando a 6259 do gate 6 para puxa acionamento. Tiago, peço. Salvador, chamei a 6259. Salvador, Oxumé, 6259, câmbio. 6259, prossiga. O gate 06 para puxa acionamento. Autorizado, chamo para o táxi. Ok. Boa noite, 3197, uniforme, informação, autorização Galeão. 3197, uniforme, informação, aguarda um minuto, cópia. Da 3197, copiou a torre, posição solo. Tudo certo, aguardando. Estação é 6259, estamos com 123 a bordo, 4 horas e 31 dias ao Terno Galeão. Seja a parte 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1 na noite, 95 altímetro 1003, bom, bom. 600, 118, 95, obrigado, boa noite. 197, copiando? Por gentileza. Leão autorizado 360, decola 190 com primeira curva à direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5061 no controle 119, decimal 35. Teremos Salvador rumo a capital comunista. Depois do Galeão 360 nível, vai com fone de bosta, dono zero decola. Curva à direita, cumpre da Euleda, após ler junto a Irume, que é isso, com fone de bosta. O controle é 1935, o transponder é 5061, o TAN 3197. 3197, protegimento vai reto, porta pronto para o pushback. Agradeço por enquanto, estamos elevados, 3197. 2161259. É 259, pronto? Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós, Oxané 6259. Autorizado, alinhar e decolar, Oxané 6259. Bravo Fiosca, reporte Paripe para ingresso de Interlagos. Reportará Paripe para ingresso de Interlagos, Tiago Bravo. Ok, 5543, obrigado, senhor. Contato a rodada de decolagem sob a nível de voo 360 para o Gileda. Troca seu código para o 5043. 5043 agora. Controle Salvador, era do criado, pensando que você tem possível. Faz uma aproximação direta para 10, amigo MPS. Aguarde. Aguardo. A Golf Oscar está autorizado a aproximação direta para a pista 10, reporte visual com a pista 10. Visual, Golf Oscar. Gente, aguarde o monitor, hein? Golf Oscar confirma pulso na pista 10 ou está permitido? A gente prossegue para a 17. Seria só que a remetida na 10, após prossegue para o corredor forte, Golf Oscar. Gente, aguarde para essa matura, hein? 187, boa noite, acione identificação. Voe com Prude Pelo e reporte unidade descida em contato radar, mantendo uma centena. Prude Pelo, reportará unidade descida, mantendo uma centena. Golfiosca, Samitor 1985. 1985, Serra Golfiosca. Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosca, visual com a 10. Papa Romeu, Serra Golfiosca, continue a aproximação. Aguarde autorização de toque remetida, pista 10. Confirmando após a remetida, qual a intenção? Corredor forte, Serra Golfiosca. Até quantas milhas afasta? Até 20 milhas. Cento. O 1168, essa identificação desça para nível de voo 050 Prode Duna. 050 na Prode Duna, o voo 1168. 3,50 e alterna São Pinto. Aqui é via site 1 no Índia, ponto de temperatura 1 na noite, direção 95, altímetro 1013, bom voo. Obrigado, Torino, bom passo, Pátio, Índia, Bravo, ponto de temperatura 3197. Aqui é com o Romeu, desce para 500 pés via litoral, Mike é com o Romeu. 500 pés via litoral, Mike é com o Romeu. D-59, vai na prova de Mótiva. Mótiva, na prova, 6259, obrigado. Barro, meu Serra Golfiosca, tráfego avistado, autorizado, toque emitida na pista 10. O vento 130 graus, 07 nós. Autorizado o toque arremete na 110 para o Serra Golfiosca. É 259, chame Recife, 125, décima 1. Recife, 1251, 6259, obrigado, boa noite. Thank you. 3197, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter 1-0, 3197. Não, 168, desça 2000 pés, livre de LS, que foi pista 10, reporte no localizador, livre da restrição de TAP, ajuste 1-0-1-3, corrigindo. Descida 2000 pés, autorizado o LS-720, para a restrição de TAP, gol 1-9-6. Pastor 87, ideal de descida. Pastor 87, desça 4000 pés, ajuste 1-0-1-3. Para 4000, pastor 87. Esquerda forte, aguardando transferência, se aproximação. Pelo. 050, pro apelo. Aqui é com o meu torre 198 decimal 95. 198 decimal 95 é com o meu. Segue para a DEM, da presente inicie curva à esquerda, cruzamento final da pista 1-0, perna do vento pela direita da 1-7. O Mike Eco Romeu, aguarde para girar a base da 1-7. Afirmativo, vou estar aguardando, pegue essa base, a perna da 1-7, mas que não deu. Afirmo, perna do vento pela direita da 1-7, aguarda para girar a base. Romeu. 3197, informa o tráfego que tocou e arremeteu na pista 1-0, prosseguindo com proa norte, mantendo 1.000 pés, não interfere com a sua decolagem. Está livre a decolagem da 1-0, o vento 1.50 graus, 0.5 nós. 3197. Decolagem, 3197. Mike Eco Romeu autorizado, girar base, pista 1-7, reporte na final. Mike Eco Romeu. Autorizado, ingressar base, da 1-7, Mike Eco Romeu. Sete, decolado 01 no controle agora, 119.35, tem um bom voo. Sexta, 3197. Serra Golf Oscar da presente, controle 119.35, tem um bom voo. Controle 119.35, grato, Serra Golf Oscar. 197, contato a relação de decolagem, se manter nível de voo 360, via saída da aérea. Alguma possibilidade de voar direto, Leda? Autorizado, voar na cruz de Leda. Presente, Leda, 3197. Motor Salvador, Papa Romeu Serra, Golfiosca, Pucuia, meteu na 190, na sua escuta. Tem intenções, o Serra Golfiosca. Afastar 20 milhas no corredor forte, depois regresso. Tente, Serra Golfiosca, reposte na 20ª milha. Reposta na 20ª milha, Serra Golfiosca. Com 40 graus, meia dúzia de nós, reposte solo controlado. Presente, reposta solo controlado, vai ser com o Serra Golfiosca, corrigindo, reporte a na 10ª milha da livre da CTR e trocar a frequência para livre. 10ª milha, Serra Golfiosca. Irapirume, 5066-1935 ao controle, com 705. Procedimento correto, reporta pronto para o pushback estranho. Reportará. Papa Romeu, Mike Eco Romeu, considero solo 05. Livre táxi via táxi Oscar até o Pacho 4, hangar da AD. Frequência livre no corte, o Mike Eco Romeu. Braus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, igual ao 68. Passou. Control e Serra Golf Oscar, a sua décima milha. Bem, Serra Golf Oscar, autorizado a chamar minha frequência livre para a convenção do seu voo, reporte para regresso. Reporte para regresso, Serra Golf Oscar. Gol 1168 no solo 07, libera a direita, solo 121 no decimal 1. A livrar a próxima direita, chama o solo 21 decimal 1, gol 168. Solo Salvador, gol 705, sono gate 2, para puxa, sono mesmo. Autorizado, reporte back. Autorizado, reportará. Solo Salvador, boa noite, gol 168, sem problema. Gol 168, segue CZ Alfa, Juliette, até o gate 07. Gabriel, Alfa, Juliette, para o 07, gol 168. O Mike é com o Romeu na escuta? 87, desça para 2 mil pés, livre LS XUI da pista 10, reporte no localizador. Pastor 03, reautorizado descida para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-3. Desce para 3 mil pés, 1-3, pastor. 1705, tá com 127 a bordo, autonomia de 4 horas e 7 minutos, alterna Florianópolis, pronto para táxi. 4 horas e 7, Florianópolis, confirma o Uber. 1127 a bordo, 4 horas e 7 autonomia. Taxi TV Índia, ponte para torre 1-8, decimal 95, altímetro 1013, bom voo. Muito obrigado, boa noite, Índia, 13395, gol 1705. Arara 01, prossiga. Possibilidade de coordenar a subida para Arara para o 170. Autorizado subida nível de voo 170, Arara 01. 7 está presente, livrando 150 para 170, Arara 01. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola, pista 10, gol 1705. Torre 1 no 8, 935.